Os Compadres, de Contos de Arthur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. Os Compadres, de Arthur Azevedo. Um dia o Simeão, que não vinha ao Rio de Janeiro havia 18 anos, abalou-se de Macaé, e o seu primeiro cuidado, ao chegar ao Farru, foi procurar o irmão, José, de quem não tinha novas nem mandados. Não lhe foi difícil encontrá-lo numa estalagem do Morro do Castelo, onde vivia em companhia da mulher, que acumulava as funções de cozinheira, lavadeira e engomadeira, e de um filho de 6 anos, travesso como um demônio. O Simeão ficou muito aborrecido quando o irmão lhe confessou que não tinha ofício nem benefício e vivia de expedientes. Não tens de que te aborrecer, Simeão. Podia ser pior. O grande caso é que nesta choupana almoça-se, janta-se e há mesmo épocas em que se ceia. É preciso que saibas uma coisa. Não ganho vintém que não seja honestamente ganhado. Meto por aí, furo daqui, furo dacolá, e arranjo sempre alguma coisa com que aguentar a vida. Que horas tens no teu relógio? 3:15? Às 5, devo estar em casa do doutor Paiva, que me mandou chamar. Para quê? Não sei. Mas com certeza é para me dar alguma coisa a ganhar. Sei que ele está para amarrar-se com a filha de um negociante da rua de São Pedro. É talvez para alguma comissão relativa ao casamento? Às 4 horas, José saiu de casa, em companhia do irmão. Desceram o morro e subiram a rua de São José. Em caminho, encontraram-se com um sujeito gordo, que ao passar pelo José, gritou: — Adeus, compadre! — Quem é? Perguntou Simeão. — O Rodrigues, uma das primeiras fortunas do Rio de Janeiro. — É teu compadre? — É. Chegaram à avenida e cruzaram-se com um coronel do exército, a quem o José saudou com estes termos. — Boa tarde, senhor compadre. — Boa tarde. — Também é seu compadre? Perguntou o irmão. — Também. Eu tenho muitos compadres, e são todos homens de posição e fortuna. — Tens muitos compadres? Quantos? — 8. — Ora essa! — De que te admiras? — Eles convidaram-te para padrinhos dos filhos? — Não, fui eu que os convidei para padrinhos do meu. — Que diabo de atrapalhada é esta? Tu só tens um filho. Como podes ter 8 compadres? — A ti o digo porque és meu irmão. Meu filho foi batizado 8 vezes. — Oh, sacrilégio! — Sacrilégio por quê? Ele é 8 vezes cristão. — Mas que ideia tua! — Pois então, já não te disse que vivo de expedientes? Fim de Os Compadres, de Arthur Azevedo.